Terminou de novo, né? Isso eu já sabia que ia acontecer. E sei até a sequência como vai ser. Amanhã ele vai tá na primeira balada. Vai beijar a boca da mina que cê tem raiva. E ainda vai andar com ela de mãos dadas, pra mostrar pra todo mundo que virou a página. Você vai me ligar falando que não tem volta. Vai postar foto com as amigas que ele não gosta. Vai falar pra todo mundo, agora tô solteira. Umas 3 semanas dura essa brincadeira. Seu telefone vai tocar na madrugada. E vai ser ele com a voz embriagada, falando que te ama, louco pra voltar. E pra piorar, cê volta, nem se toca. Que ele só lembra de você e dá saudade. Só depois que pega quem ele quer na cidade. Cê volta, nem se toca. Já se acostumou, tem preguiça de tentar. Ficar com outra pessoa não vai te matar. Mesmo assim cê volta. Esse é o melhor repertório do Brasil. É comigo assim, ó. Amanhã ele vai tá na primeira balada. Vai beijar na boca da mina que cê tem raiva. E ainda vai andar com ela de mãos dadas, pra mostrar pra todo mundo que virou a página. Você vai me ligar falando que não tem volta. Vai postar foto com as amigas que ele não gosta. Vai falar pra todo mundo, agora tô solteira. Umas 3 semanas dura essa brincadeira. Seu telefone vai tocar na madrugada. E vai ser ele com a voz embriagada, falando que te ama, louco pra voltar. E pra piorar, cê volta, nem se toca. Que ele só lembra de você e da saudade. Só depois que pega quem ele quer na cidade. Cê volta, nem se toca. E já se acostumou, tem preguiça de tentar. Fica como outra pessoa, não vai te matar. Cê volta, nem se toca. Depois que pega quem ele quer na cidade, cê volta. Cê volta. Obrigado. Valeu, Brasília!